7746, vento 090 graus com 8 nós, altímetro 1013, aguarde pista livre. E 3, aguardando. Plano 714, ciente 94 a bordo, altímetro 1013, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa, reportar a pronto, ponto espera. Plano 330, táxi via Juliette para o portão número 3, observando a aeronave saindo no táxi. Juliette, portão número 3, observando a aeronave. Na Alfa, antes da Juliette, da 3520. Juliette 6746, livre pouso 910, vento 090 graus com 7 nós. Livre pouso 6746. 5317, decolado ao 50, chame controle 19.8, bom voo. 19.8, obrigado, boa noite. 3520, táxi via Juliette, portão 11. Livre táxi via Juliette, pro gate 11, da 3520. Mandou o 606, tá pronto pro push, só falta o clearance. Frente fundo 606, vai aguardar o push, temos duas aeronaves para ingressar no pátio. E tá aguardando o clearance também. Objeto 5809, complete esquerda 030. Esquerda 030, aero 5809. No 606, autorizado o pushback somamento, aguardando cópia. Muito grato, livre pushback somamento, gol 1606, tá aqui na 05. Gente. Comandador Gol no 714, ponto espera, pronto. Gente, ali mantenho no 714. Ali mantenho no 714. Gol, com licença, o Marquinhos de golpe, toma no término do reboque. Bom dia, Marcelo. Frequência livre, Mike X-Ray Golf. Objeto 6746, solo ao 52, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, na sua escuta 6746, muitíssimo obrigado. Boa noite, Alp 58. 99, está na final para estar travado. 15899, aguarde pista livre, vento 080 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3. L3, aguarde pista livre, 5899. Fono 7 no 4, livre decolar, dono 0, vento 080 graus com 7 nós. Livre decolar com 7 nós. Fono 896, mantenha a posição antes da Juliette. E antes da Juliette, gol no 896. Amador Gol 606. Prossiga. Erraram a bagagem aqui, abriu o porão de novo, mais uns 2 a 3 minutos, ok? Para o push. Gente, reporte pronto para o push. Com 896, táxi via Juliette, portão 10. Via Juliette para o 10, Gol 896. Torre 9862. 5809. Boa noite, 5809, é o número 2 para pouso, reparte externo. Vamos lá. 5899, livre pouso 910, vento 090 graus com 7 nós. Livre pouso 5899. Voo no 714, decolado ao 54, chama controle 19.8, bom voo. Boa noite, gato, bom dia. 606, pronto para a cópia. Autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisk 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 19.8, aciona 54 no 5, proteja. Autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisk 58, Puka, Aracaju, decola 10, primeira curva esquerda, controle 1998, transponder 54, 15, nível 350, gol 1606. Fechamento correto, chama para pushback, solamento. Grave, 06. Confirme 5403. Afirmativo. 6746. Frente táxi via Juliette, porta número 4. Juliette número 4, até lá na sua escuta. Muitíssimo obrigado e uma ótima noite a todos. Gol na 606, está na posição 05, solicita pushback. A gente aguarda, tem um 09 ingressando no pátio. Mantendo posição. Passou externa há 2 milhas atrás, é porque foi de 09, aguardando liberação de fôlego. A gente aguarde liberação, vento 09, 0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3. 3 aguardando o F5809. F5899, solo 56, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repate, corrijo, via Alfa, Kilo, pátio 3, 5899. Alfa, Kilo, pátio 3, 5899. 606, autorizado o pushback solamente, chama para o táxi. Certo, livre pushback acionamento, para 606. Vento 09, 0 graus com 8 nós, livre pouso não no 0. Livre pouso no 0, F5809. Livre pouso no 0, solo ao 58, livre à direita, segue a aeronave da companhia nessa frequência via Alfa Kilo Pátio 3. Via Alfa Kilo Pátio 3, vai seguir a aeronave da companhia Web 5809. Muito obrigado, boa noite. P5317 Recife, em 2545. 2545, 5317. Gol no 7-4, Recife, em 2545. 1-2-5-4-5, 7-4. 1606, táxi com 123 a bordo, autonomia 2 horas e 10, alternando Salvador. Um, dois, três, a bordo, altímetro 1013, táxi via Juliette Alfa, reparte pronto, ponto espera. 1013, livre táxi via Juliette Alfa, para entrar, ponto espera da 10, 1606. Já pedi o número de parada do F5809? Não temos a posição indicada aqui, apenas pátio 3. Pronto. 606, ali, mantenha 1-0. Autorizado, ali, mantenha 1-0, gol, 606. Linha decola da 1-0, vento 090 graus com 7 nós. Livre decolagem, pista 1-0, gol, 1-0-6. No 606, decolado ao 04, chama controle 1 na decimal 8, bom voo. 19, 8, obrigado, até daqui a pouco. Controle, boa noite, gol no 606. No 606, boa noite, contato o ADAS, gol 350, sai da PUCA. PUCA 350, no 606. 3226, complete aproximação, torre no 9862. 96, da informação Charlie, autorização para João Pessoa, nível 370. 101896, saída prevista pouca, transição Aracaju, aguarde cópia. Guardando. Tá 3226. 3226, check trend, livre pouso na 10, vento 090 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. Passou Simbra, atende o trem de pouso baixado de check-up, tem livre pouso, capteiro no 0, tá 3226. 3226, solo Zuno 3, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartindo da Juliette. Livre à direita, táxi na frequência via Alfa, repartente da Juliette. Essa frequência Alfa, repartente da Juliette, 3226. Boa noite, 96, pronto para a copa? Autorizado João Pessoa, nível 370, via Upper Whisk 58, saída Puca, transição Aracaju. Decolada 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5413, coteja. Autorizado para João Pessoa, nível 370, saída Pucaracaju, Upper Whisky 58, decola da 10 com curva à esquerda, controle de saída 119.8 e o transponder 5413, o gol 1896. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará para puxa acionamento, 896. Próximo a Juliette, 3226. 3226, táxi via Alfa, Juliette, patrão número 5. Para o dia, obrigado, até já. Mas boa noite, é o gol, quando meia vermelha. Afirmativo, chamado ali na sua terminal aos 3, aos 40, e mais próximo vai solicitar o Renato, tio. Motor Salvador, muito boa, 3891 para prosseguir descida. 3891, aciona identificação, autorizada a chegada bom, fornecer 2 mil pés, ajuste no 013, reporte localizador. 2 mil pés, reporte localizador para 2 mil pés, 1013, ajuste.